Foi, Salvador, bom dia com 9-3, passando 3 mil pés. linguagem, no Brasil está vendo para a linha 360, na presença da presença da direto Lido. Direto Lido, na presença, 93 para o 360, São Bruno. É uma altura mais de 14 tonos. Como 2331 e Leste. Vamos aqui frequência 125.1 até o nome 23.8. Direto para o Alfa Itália. Liberal 9470, o número de informação que liga o final é 340. 25206, at the summit final, gear down, lock it. President, 25206, gear to land on 010, going to 210 degrees, 039. Clear land, runway 10, we're for 2526. Спасибо. horário foi estimado de pouso na localidade? Vai tomando pouso ao 40. 1140, copiado. Agora 58 níveis sobre o sistema de utilização da SEAD, tem frequência livre para coordenação com tráfegos locais, serviço informação de voo e alerta, frequência do centro, 125 do Sinaíno. Ponto de espera da Papá, aguarde para o inverso 57 para ter um sinal com o posto autorizado. 0, 1, 7, 0, 1, 4. Autoridade final de suficiente em essa pessoa da sistema 0 de pode estabilizar. Controle da 08, sim. Contato com a galera do Telegram, você vai para o nível 06, após 2 mil, certo? Autorizado direto pelo Centro. Essa é só nível 06, após 2 mil, autorizado direto pelo Centro. Eu sou o Pátio, eu chamo o Fox. Frequência livre, boa tarde. Thank you. Por bom dia, da 3179. Da 3179, nosso contato com a Dália Decolagem, que vai vir São João, para o 3140. São João, 3140, 3179. Para a Sierra Ferroviária, uma Alfa Romeo 363. Agora, 5 milhas, cidade de Salvador. 35, 31, Papa Terra, Rosa, Rosa, Boulevard, runway 105, now 1,000 feet via Bombo Piper. Papai Nosso do Sierra. Uber Contact Departure, Contact Level 100 via Bombo Piper. Initially, climb to maintain 3,000 feet. Roger, climb to level 100, with restriction 3,000 feet via Bombo Piper, Nosso do Sierra. Thank you. 3 graus. Estamos a 3 mil pés. Vamos encerrar uma para 4 mil pés, a gente chama 0 no 4. Vamos encerrar uma com o que está chegando a um vizinho.